Edição número 7 do podcast Compactado no Ar, apresentado por mim, Victor, e por João Augusto. Boa noite, João. Opa, boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente do padrão, né? Porque vai ser um podcast inteiro sobre uma temática só. Que no caso vai ser a música brasileira, né? Faltava a gente trazer um pouco disso para o podcast. Claro, a gente já tinha conversado isso para nossa audiência fiel aí, já sabe que a gente já tinha conversado com isso aí num dia passado sobre fazer um programa só ao Brasil, né? Pois é, é sempre importante trazer. Antes a gente tem os destaques da semana, né? O que tu trouxe Os pra destaques são gente? internacionais, Né? só para que fique claro aí, os destaques não estão inclusos na promoção Brasil. Exato. Ok? Enfim, destaque eu que eu trouxe de destaque aí para essa semana foi a notícia de que o novo álbum do Radiohead vai ser lançado no Spotify. O A Moonshaped Pool vai sair no Spotify e pior. Não é essa notícia. A notícia é que vai sair só para os usuários premium do Spotify. Cara, Ah, essa é a muito bom notícia. percebendo aí. Os álbuns anteriores do Radiohead estavam no Spotify porque não são do Radiohead, são da gravadora deles, né? Pois é. A antiga gravadora, né? Que era. Ah, não sei. Esqueci o nome da gravadora, não vou dizer nenhuma pra não. Pra não Pra comprometer. não. É, pra não falar bobagem. Esqueci qual era, mas os álbuns estão lá porque são posse da gravadora. Mas esse álbum novo não tem desculpa, porque é um álbum do Radiohead, tá ligado? Sim. Até o In Rainbows, que era um álbum independente deles, né? Não Sim. tava no Spotify e agora tá. Então eles se venderam total. Pois é, é Só isso triste. que eu tô bem chateado aí com essa postura, mas né? Cada um faz o que quiser com o seu com seu ganha-pão, mas me deixa triste, né, cara? Porque eu um dia o cara diz uma coisa, outro dia ele faz outra. É, Que nem claro. o Fred, né, cara? Disse que nunca ia sair do Fluminense E agora tá e lá no Atlético. agora foi pro Atlético Mineiro. Vai entender esses caras. Complicado, complicado. Às vezes a vida não é como a gente quer, né, cara? Pois Tá é. bom, tá bom. Me deixa triste, mas eu entendo. Tá bom. Tem que seguir em Segue. frente. Segue o baile. João, conta pra mim qual é que é a tua novidade. Ah, é, minha novidade é mais tranquila, né? Eu trouxe o negócio que ocorreu agora no final de semana passado, que foi quando o The Killers fez um cover do Interpol e tocou uma música inédita no festival lá, o Bunbury. Foi agora no. Nesse sábado Ó, legal, agora. É uma Interpol. possibilidade, né? Uma nova. Alguma coisa nova deles, né? Porque. Pois é, o The Killers aí faz um tempinho sem álbum, né? O último foi o Battleborn, sim Pois ou é, não? acho que foi. Foi, né? Não acompanhei Cara, o nem muito bem Battleborn, essa assim. durante muito tempo, eu considerei um álbum, assim, um clássico desconhecido. Um álbum que ainda seria descoberto e seria muito louvado. Hoje em dia eu já não sei mais. Pois Mas é, durante um né? tempão eu ouvi o Battleborn e pensava, cara, o dia que descobrirem esse álbum vai estourar. Mas acho que não vai acontecer não. Acho que. É, Paciência. aceitar, né? Não, mas é Aceitar. tomara que seja traga alguma coisa boa, né? Ainda mais com um coverzinho do Interpol. Se vocês estiverem nessa pegada, pode vir alguma coisa bacana. Claro, o The Killers é uma banda muito legal, eu gosto Sim. bastante deles, cara. Acho eles, assim, gosto da atitude deles, eles de repente, assim, começaram com essa coisa meio quero ser uma grande banda de arena, assim. É, Quero ser isso volta bastante pro vocal do cara, né? O cara tem um. É, exatamente. Eles têm um estilo assim, quero ser o novo U2. E eu acho legal, cara, eu gosto. Pois Eu gosto dessa atitude dessas bandas. Eu sou um cara meio afeiçoado a bandas de arena. Embora eu também goste bastante, assim, de um estilo mais de garagem, assim, underground. Eu adoro bandas de arena, cara. é, não, acho que não tem como não gostar, né? Oasis, U2, Arcade Fire. Pra mim, essas são bandas de arena que eu gosto. Muse até pode ser considerado também uma banda Muse, de arena. nossa, o Muse é totalmente uma banda de arena. Desde o início, Sim. a ambição deles era ser o novo U2, não tenho dúvidas. Quem será o novo YouTube? For real. Quem será? Cara, eu sempre penso nisso e tem algumas bandas no páreo que eu considero. O Coldplay, Sim. que nos últimos anos virou uma banda de estúdio, virou uma banda de arena. O U2, o The Killers, O YouTube vai ser o novo YouTube. Ah, desculpa, falei errado. O Coldplay, o The Killers, o Muse Pois é. e caceta, tem uma outra aí que eu tava pensando. Arcade Fire. Arcade Fire, verdade, mas acho que ainda tem outra, cara. Bandas Enfim, de são umas arena. bandas aí que eu considero bandas que estão pleiteando a vaga de super banda de arena do mundo. Estão indo bem nessa trilha aí, eu acho. Sim. Dessas que eu falei que eu menos gosto é o Muse. É, acho que eu também. Acho que eu Tu também? não sou um grande fã de The Killers, tá ligado? Mas eu acho bacana. Prefere o Muse ou o The Killers? Eu prefiro Muse. É que eu escuto mais Muse. Talvez se eu É isso. escutasse bastante The Killers, talvez eu mudasse de ideia, mas não sei. Cara, eu escuto muito pouco mesmo, dá dor de cabeça. Muito, muita coisa. É muita coisa. O cérebro não processa tanto. É, eu escutava mais antigamente, agora dei uma parada, mas ainda tá no topo A ali. gente vai trocando som, né, cara? Eu, pelo menos, assim, uma vez eu tava pensando, cara, eu vou escolher umas 10 bandas e vou ouvir essas 10 bandas o resto da minha vida. Mas é muito Não dá, não difícil, tem cara. como. É muito difícil, cara. Eu sou um cara que mudo de som toda hora. Sabe? Às vezes estou ouvindo som no meu Last FM, deixa eu reativei ele, dá pra ver assim. Logo que eu reativei ele, tá ouvindo só Jay-Z, Notório, só rap, coisa Sim. assim. Aí fui derivando, fui, sabe, fui mudando. E Entendo. isso vai refletindo até no podcast um pouquinho assim as músicas que eu toco. Sim, alternância, né? No meu, nas minhas playlists também dá pra ver bastante disso, porque eu consigo misturar muita coisa em uma playlist só. Eu coloco, tipo, do nada tem uns raps, aí depois eu boto, sei lá, um folk, tá ligado? Sim. Não sei, eu acho que tipo, não tem como tu ficar só ouvindo uma coisa, sabe? É muito difícil, cara. Porque som misturadão é da hora. A maioria das bandas que eu escuto mistura muitas É, influências. também tem essa. E hoje, especialmente no podcast de hoje, vai. Pelo menos no meu som, acho que os artistas que eu escolhi têm bastante dessa questão de. Sim, o Brasil também tem bastante disso, É, cara, o Brasil, as melhores bandas são as que mais misturam som, né? eu acho. Mas enfim, vamos começar aí, dar uma provinha do que a gente tá falando. Vamos tocar aí, primeira música do dia, O Terno. Bote ao contrário. Você não vê que está me torturando? Pare, não faça mal a quem sempre lhe fez bem. Pare, até parece que quer me ver sofrendo. Não faça eu querer ver você sofrer também. Eu já percebi faz muito tempo que ela vai me abandonar. Me deixar sozinho, sem cuidado, sem ninguém pra me ajudar. Não pense que estou de bem com isso. Vocês não perderão por esperar. Eu vou dar o bote ao contrário, ninguém vai me derrubar. Pare, você não vê que está me torturando. Pare, não faça mal a quem sempre lhe fez bem. Parece que quer me ver sofrendo. Não faça eu querer

Este é voar, varaz com sal. Mas você não entendeu. Voltei pra casa, te liguei, não atendeu. Eu me entrego à cidade, vou atrás de você. Algumas coisas não mudam, mas como posso saber? Quero tirar essa dúvida. Eu me dei conta de mim mesmo. E quando vejo sua foto, parece que você tá falando comigo. Agora eu tô no prejuízo. Bem que eu queria te ver, mas não posso, porque meus olhos estão encharcados. Eu não consigo te ver por enquanto. Você me convenceu. Eu não queria partir. Eu não queria partir, mas você me convenceu. Eu não queria partir, mas você me convenceu. Eu não queria partir. Só não quero que você me mantenha hipnotizado. Duvido de tudo que segue pelo que é mais fácil. Eu me entrego a você como uma cidade derruba os muros, mostrando a realidade da nossa dupla solidão. Eu me dei conta. Já só posso, parece que você tá falando comigo. Quem vai carregar esse crucifixo? Bem que eu queria te ver, mas não posso, porque meus olhos estão encharcados. Eu não consigo te ver, pelo menos por enquanto. Eu não queria partir, mas você me convencer. Eu não queria partir, mas você me convencer. Eu não queria partir, mas você me convencer. Eu não queria partir. Para o segundo bloco do podcast compactado, depois de ouvirmos Selvagens à Procura da Lei, a música Despedida. Antes disso, Ventre com a música Carnaval. E por primeiro, o Terno Bote ao Contrário. E aí, João? João que separou esse som aí para nós, né? Caso ele não tenha Para ainda. que tu pensou aí, João? Eu não tenho muito um porquê específico, né, eu trazer essas músicas. Foi mais porque sempre estão nas minhas playlists. Quando eu vou escutar alguma coisa brasileira, eu sempre coloco essas daí. O Terno e o Ventre são bandas novas, são, digamos, são os undergrounds das playlists que eu escuto. Ah, o Terno Underground? Não, cara. Ah, mas é Não. que na época que eu comecei a escutar, Errou. ele era bem underground, não é? Será, cara? Eu acho. Essa banda aí, pra mim, desde que eu vi, eles já estavam assim entre as bandas de rock. É, mas se tu comparar com Essa as Ventre outras que até tem. concordo. Porque eu vou te dizer que eu não conheço a banda aí. Pois é, ela é nova também. Então, Você que está me apresentando. é bom tu botar bandas novas com bandas antigas para tu escutar, porque tu acaba percebendo que o repertório da música brasileira é grande demais, né? Tu pode alcançar todos os gostos musicais e ninguém explora muito isso, sabe? Verdade. Não sei se é pouco explorado, se é pouco valorizado mesmo. Acredito que é Sim. um pouco dos dois, né? Sim. Porque falta Acredito. de investimento não é falta de investimento, né? Porque o pessoal, ele tem condições de fazer um negócio bacana. Sim. Acho que é mais falta do pessoal procurar mesmo, tipo, a cultura daqui. Porque tem muita Verdade, coisa cara. nova surgindo que é pau a pau com os clássicos. Verdade, cara. Eu acho, não sei mais, mas assim, dessas bandas brasileiras, tem muito som, cara, muito som fora, som que a gente nem conhece, né? Eu pelo menos sei que eu conheço muito, muito por cima, muito raso que eu conheço de música brasileira, porque é uma biblioteca infindável, assim, né, cara? Sei lá. Pois é. Som assim é dar com pau, conheço gente, eu não conheço o som, mas tem N programas, N podcasts, N pessoas que eu conheço assim que conhecem, são brasileiros pra caramba, muitos blogs de música brasileira e em todos os gêneros, né? Sendo mais tradicional, uma banda, por exemplo, que toca só rock pesado mesmo. Uma banda brasileira que mistura som, uma banda que é mais leve Sim, entendi tudo, cara. Acho que não e tem sons. nenhum gênero assim que falta aqui. É, sons que são do Brasil, sons que não são nem um pouco brasileiros. Cara, uma mistureba incrível, muito Tem legal banda mesmo. brasileira que canta só em inglês também. Isso, cara, só som de tudo que é tipo, e isso é muito legal porque a gente não precisa ir longe pra descobrir, né? É. Eu não preciso esperar o Franz Ferdinand vir pro Brasil pra ouvir esse tipo de som, tá ligado? Ah, eu Sim. tenho o Terno, eu posso ouvir o Terno, posso ir num show do Terno, entendeu? Pois é. E eu Nessa linha, assim. acho que é bacana tu comparar, né? Porque geralmente tem muitas bandas aqui do Brasil que fazem mais sucesso fora do que aqui. Verdade, cara. Isso Que é aí um negócio muito interessante. é um dos aspectos aí que eu vou te dizer que influencia na minha playlist, cara. A gente vai comentar sobre isso ainda mais depois, porque eu trouxe num som nessa linha aí, Ah, sim. nessa pegada de Tem uma maior influência fora. isso, de ser mais conhecido fora do Brasil. Sim. E Interessante isso, né? é interessante e é triste ao mesmo tempo, cara, porque, Pois pô, é. artista aqui é bom, sabe? Sim, é isso que é mais triste, né, cara? Muitos bons artistas acabam ficando, tipo, nesse limbo, assim. E acaba que o que fica famoso, às vezes, nem é tão bom quanto aquilo que poderia ficar famoso, sabe? Sim. Mas esse som aí que tu trouxe é mais rockzinho, né? Sim, tudo meio Esse rockzinho mesmo. Selvagem da Procura da Lei, essa banda me lembra bastante o Arctic Monkeys dos primeiros álbuns, assim. Esse som bem indiezinho, assim, guitarra Bem fazendo cru, né? riffzinho. É isso aí. Os caras são bons. Acho que eles são a banda mais antiguinha das que eu trouxe, eu acho. Acho que eles vieram antes do Terno também. Fizeram um sucesso razoavelmente valorizado. Por sinal, eles não são nem um pouco antigos, eu acho, hein? É, eles são agora metade Não dos anos 2000, eu surgiu, acho. de meados pra frente. Sim. Tu vê, né, Isso. os ainda tem muito pra fazer, sabe? Tipo... Mas o que eu vejo, assim, que eu penso, talvez essas bandas acabem não sendo tão influentes quanto as bandas, sei lá, nos anos 70, por exemplo. Uhum. Acho. Sim, sim, sim. Por uma questão de internet, né, cara? De, é, é. Assim, né? De o artista... É, assim, os artistas têm menos influência, né? Sim. Naquela época, fazer música era tu te expressar, né? Hoje em dia também é isso, só que tu tem mil e uma formas de te expressar, sabe? É, eu acho que tem a ver também com a questão da... De, tipo assim, com internet, segmenta muito, sabe? Uhum. Se tornam nichos e tal, essa coisa de... É um negócio de... mais selecionado, né? Isso, é, é menos, sabe? Menos público, menos tudo. Então, acho que os artistas têm... Tem, vão acabar aparecendo menos, sabe? Pois é. É meio triste isso, mas... É, não porque eles são ruins nem nada, mas assim, essas bandas, o Terno eu disse que é... Ah, não é desconhecido, né, ali antes. Eu digo, ah, não são desconhecidos. Mas se tu for comparar com outras coisas, eles são, sabe? Sim, porque... exatamente. Porque eles não são famosos e eu acho até que não vai, eles vão chegar num patamar assim de superstar, sabe? Uhum. Acho que o que faz o artista brasileiro ficar famoso hoje em dia é mais esses programas e no máximo parcerias com artistas já reconhecidos, né? Porque é difícil verdade. De sair do teu som independente pra ficar tipo muito famoso. Pois é, isso tá cada vez mais difícil. A gente achou que com a internet o cara ia se tornar, ia ser mais fácil ficar famoso, uhum. Só que tu se torna famoso num patamar mais abaixo, sabe? Sim, é tipo um subfamoso. Subfamoso, e daí o famoso mesmo acaba virando uma coisa de Rede Globo mesmo, assim, sim. De o artista de massa continua sendo aquele da Globo. Pois o que é muito estranho, cara, porque a gente... Achou que não ia mais precisar disso, mas... É, achou que já tava, tipo, livre desse... Continua a mesma coisa, cara. Só que parece que não. Ah, eu posso ouvir... Claro, agora tu pode escolher as bandas que tu quer ouvir. Tu não precisa depender da Globo. Sim. Mas na grande massa aí a gente fica sabendo só dos artistas que estão lá mesmo, né? Assim, eu, por exemplo, quem conhece as bandas Superstar... Não necessariamente conhece o Terno. Uhum. Mas todo mundo que conhece o Terno conhece os bandos Superstar, entendeu? Sim. Eles estão no outro patamar de fama, que é a fama popular mesmo, assim. Pois é, né? É engraçado. Mas também a internet tem um outro ponto, né? Que muita gente que não tem essa possibilidade de ser uma banda Superstar já tem algum reconhecimento. Que pode colocar lá, tipo, for free, tá ligado? É verdade. Não, e traz alguma experiência também, né? Que aí, eventualmente, os caras usam pro Superstar. Pra chegar no Superstar. É a divulgação de graça, sabe? É, não, não tô criticando a internet, não. Quero dizer que é ruim. Sim. Só que engana, né? A gente pensa naquela coisa, mas não é bem assim, mas realmente... No papel de ajudar as bandas é incrível, né, cara? Porque, pô, sim. Nunca foi tão fácil unir o útil ao agradável, assim, na questão... O problema é que é o fácil, só que é um fácil meio limitado, né? É tipo a gente, né, cara? Estamos tipo aqui fazendo podcast aqui... Basicamente falando só com a gente. Basicamente falando com as paredes, né? Mas tem aí nossos 10 ouvintes, né? Sim. Aí, 10 ouvintes, segura... Segura essa onda aí, 10 ouvintes. Estamos com vocês aí, porque deve é. É isso aí. Mas é mais ou menos assim que é a internet, né, cara? Pessoas fazendo coisas e pouco reconhecimento, mas fazendo por amor, né? Fazendo por amor. Claro, fazendo porque é questão de... Vontade, né? Questão de vontade, né? Questão de eu quero fazer isso pra mim, sim. Sabe? É isso que importa, né, velho? Porque é, isso é legal. O pessoal que vai pra, sei lá... Não que o pessoal que não faça na internet não tenha vontade, né? Mas Não, é, não, com o que eu falo, assim, não é uma coisa excludente, né, cara? Não quero ser excludente. Sim. Eu falo, assim, no sentido de o amadorismo começou a restringir muito espaço, né, cara? Sim, sim, sim. Com certeza. A internet, além disso, ela traz muitas decepções também, né? É, não. É onde tu pode dar a cara e botar a cara e bater também. Por ser um espaço tão democrático, obviamente que vai... Que eventualmente tu vai te decepcionar com o que acontece, né, cara? Não tem o que fazer. Isso aí faz parte do jogo, esse dualismo, assim, que é fazer com a coisa boa e ver coisas ruins também. A internet é assim, paciência. Pois é, não tem como fugir disso. Mas enfim... antes de continuar a nossa conversa aí, já que o papo hoje é meio que uma coisa só, né, totalmente contínua, então eu vou chamar o nosso segundo bloco de som aí, começando com o Céu, Perfume do Invisível. Passei um café preto ao teu lado, fumei desajustado um cigarro, vesti a sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam, por isso o cheiro impregnava o seu juízo. Quem eu sou, quem eu sou. amor me disse venha, que eu sou a senha. O cofre é o coração. O cofre é o coração. O cofre é o coração. Passarinho quis cantar. O que falta pra você? Aconteceu. sem som. Estão comendo o mundo pelas beiradas, roendo tudo, quase não sobra nada. Respirei fundo, achando que ainda começava. Um grito no escuro, me encontro sem hora marcada. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho, eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho quero imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu. Hoje de manhã eu acordei sem imagem, sem som. Um sonho dentro de um sonho, e eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho quero imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Último bloco de conversa, a gente escutou a playlist do Vitor, por último Nação Zumbi, Um Sonho, antes Curumim, Passarinho e por primeiro Céu, Perfume do Invisível. E aí Vitão, por que tu trouxe essa playlist pra gente? Cara, esse som aí, né, Terra Brasilis total. Sim. Trouxe aí porque a nossa temática é hoje, né cara, não tem muito o que dizer, artistas que eu gosto muito. A gente não fez muito por clássicos, né? A gente botou só o nosso gosto mesmo. É, e até o que eu tentei me ater nessa seleção de três músicas aí foi o fato de que são todos os álbuns mais recentes desses artistas, né? Uhum. A mais antiga aí, nesse meio do Curumim, é do álbum mais novo dele, mas ao mesmo tempo é a mais antiga dentro dessas três. É, do álbum A Rocha, que é o terceiro álbum dele de 2012. No tempo que A Rocha não tinha nada a ver com música sertaneja. Não sei de onde é que tiraram isso aí. Quando eu vi os caras falando em A Rocha, eu pensei, pô, quem é que. Pô, pessoal ouvindo por mim, cara? Você tá de brincadeira. Eu fui ver A Rocha era uma música sertaneja, uma dancinha, nada a ver, ó. Eu fiquei, ah, isso não tem nada a ver com A Rocha, pô. A Rocha é aquele álbum. Tá ligado? Eu trio o bobolhão, né? Avacalharam com o Rocha. Avacalharam com o verdadeiro Rocha, que é esse álbum do Curumim, que é um grande álbum, cara. Pô, ficou nas listas de melhores álbuns brasileiros o ano inteiro. Grande álbum, excelente, assim, bem nessa linha que eu gosto, que eu já vinha falando de misturar influências, assim, que vai do samba... Passa ali por umas batidas eletrônicas meio de hip hop, assim. Uhum. E o Curumim é um cara que canta de um jeito bem diferenciado, assim. Ele tem uma... A voz dele é bacana e ele tem um ritmo legal, então é um artista bem massa. Ele tem os dois álbuns anteriores a esse, eu gosto bastante também, que são Achados e Perdidos, o primeiro álbum, e o segundo se chama Japan Pop Show. Nice. Que é um álbum bem legal também. Foi o primeiro álbum que eu ouvi dele, foi esse Japan Pop Show. Acho que foi no Multishow uma vez, não me lembro mais. Ah, o tempo que o Multishow trazia... É, eu pensei, pô, que cara legal. Daí eu fui atrás, descobri o som dele, achei demais. A Céu é amiga dele, eles tocam juntos. Ah, a Céu é muito bacana. E, cara, a Céu é uma cantora fenomenal, né, cara? Eu ouvi o segundo álbum dela, foi o álbum que eu mais ouvi, aquele... Ah, não, é. Não é o segundo álbum, é o terceiro álbum, acho. Sim, aquele... bombou praticamente agora. Isso, é o terceiro álbum. É o Caravana Sereia Bloom. Isso. Grande álbum, maravilhoso, com participação da Nação Zumbi ali, do guitarrista da Nação Zumbi, Lúcio Maia. Muito bom. Agora, essa música é o primeiro single do álbum mais novo dela, que saiu aí mês passado. Se chama Tropics. Que mês passado, cara? Falei besteira. Foi lançado em março, pô. Quase é que, ali. Cara, o ano passou tão rápido que eu nem sei mais, mano. Pois é, já estamos aqui no metade. Mas é março, tá? Foi lançado em março, agora é junho. Faz 3 meses que foi lançado. É, tem no Spotify aí para os ouvintes que usam Spotify. Álbum muito legal também, a Céu. Acho que é a cantora brasileira que eu mais gosto. Apesar de que tem muitas cantoras brasileiras novas, né? Muito boas. Sim. Tem uma nova geração aí que é Tulipa. Karina Burr. Uhum. Essas gurias aí são mais novas, assim, né? Mas a Céu até deu uma entrevista esses dias falando que ela é da Entre Safra. Ah. Não sei, brasileira, que eu achei bem legal, assim, porque, pô, Entre Safra é boa pra caralho essa. Sim, bacana. Se ela é da Entre Safra, então... Tá show. Puta Entre Safra boa, né, cara? Se eu não me engano, foi um negócio assim que ela falou. Ela falou assim que ela é de um período meio de transição, assim, entre os artistas mais antigos e essa geração nova, sim, assim, dessa Karina Burr e da Tulipa Ruiz e tal. E eu gosto muito dela, eu prefiro até ela do que essas, acho a voz dela muito boa também. Esse álbum, Caravana Sereia Bloom, é muito bom. Sim. E ela encaixa muito bem no que a gente tava falando sobre artistas brasileiros fazem sucesso no exterior, porque, cara, a Céu no exterior é um fenômeno. Bota aí no YouTube ela cantando no Joe's Holland, cara. Ah, puta, massa. Sim, muito massa, cara, ela tocando. A banda dela é muito boa também. Uhum. É da época da divulgação do Caravana, né? Sim. E, cara, ela cantando super demais. A banda dela, tem o guitarrista, é todo. Tem uns pedais psicodélicos e tal. Muito massa. Aí eles tocando assim um som que é bem rock psicodélico, só que ao mesmo tempo tem aquela coisa Brasil, assim, uma pegada brasileira. Que daí o Joe Paulo fica olhando, assim, tipo, pá, que doideira, sabe? Sim, cara. Então, às vezes eles, cara, são os caras que mais conseguem misturar. Tem uma marca, assim, entendeu? Tem uma, sim, marca que é diferente do som psicodélico inglês, sabe? Uh-huh. É uma coisa tropical, assim. O som dela, a voz dela é muito tropical, então fica muito legal. E a reação do pessoal lá é basicamente essa da surpresa, né? De não ter escutado um negócio assim nunca. É, exatamente. O público acha legal. Cara, ela canta bem, ela tem uma presença de palco, uma interpretação muito boa também. A banda, sabe, também é sensacional. É, a banda é muito boa. Tudo um conjunto, né? Cara, a Céu vale muito a pena. Ela é muito legal, faz um som muito massa. Sim. E também muito relacionada com Curvin e com a Nação Zumbi, aí a terceira música que eu escolhi do álbum deles mais recente também, de 2014, que eles fizeram depois de muito tempo de espera. O último álbum deles tinha sido em 2007 e tava todo mundo assim, tipo, pô, álbum novo da Nação Zumbi, quando é que vai sair? Vai sair? Não vai sair? Daí saiu em 2014. Cara, esqueci totalmente o nome do álbum. Mas é um álbum bem massa também, tem inteiro no YouTube. Bem tranquilo de ouvir, bota no YouTube ali, Nação Zumbi, vai ser o primeiro resultado ali. Boa. E álbum legal, assim, é menos... menos... menos nada, ele é mais pop, assim, sei lá. Sim. Não tem aquele maracatuzão pesado na Nação Zumbi, assim. Então, álbum mais indie, mais rock alternativo, assim, a guitarra mais contida. Sim. Mas a banda do Nação Zumbi também é outra que é uma violência. É uma... Essa banda é uma violência, cara. O som é fantástico. Os caras, eles faz... surgiram nos anos 90, em pelo, né? Cara, e agora ainda estão aí. Anos 90 é a melhor década, cara. Sim. Pô, vou defender isso aí o resto da vida. Só som bala. Cara, Nação Zumbi, Pupilo, Dengue, Lúcio Maia. Os caras são uns artistas bons pra caralho. Muito mais. Cara, o baixo, as linhas de baixo, a guitarra, é tudo 100%, sabe? Essa Um Sonho, escolhi a baladinha, ó, é bem baladinha, mas tem outras bem mais pegadas, assim, no álbum. Eu escolhi essa baladinha porque eu sou o cara fã de baladinha, né? Fã de baladinha. Eu sou fã de baladinha, ó. A minha favorita nos álbuns geralmente é uma baladinha. Tá certo. Mas... enfim, é um álbum bem legal. Então eu escolhi aí três álbuns novos. A gente escolheu bastante coisa nova, né? Acho que tu não pegou nada de... é, na velha guarda. Sem antigueira, a gente botou só som novo, só som Brasil 2000, pra 2010. Tu ver, né, cara, se dá pra fazer um programa inteiro só de som novo é porque a gente tem muita coisa boa nova, né? Concordo totalmente, cara. O troço é... O som novo tá destruindo aí, o cara... Cara, se tu procura aí um blog ou dois pra ler aí, tipo assim, entrar regularmente num blog, escolhe um blog e bota nos teus favoritos e entra de vez em quando. Sim. A pessoa vai descobrir muito som novo legal, cara. Brasileiro, então, meu Deus. E a gente nem foi muito fundo, né, cara? Porque a gente pode fazer outro programa desse, sabe? Sim. Vai ter tem mais nunca artista. Vai faltar banda e artista. Não, não vai faltar, porque tem muitos artistas bons, cara. Cada semana sai um do mato. E, tanto é que os três que tu escolheu são caras mais novos mesmo, assim. Uhum. E eu escolhi três que já são de outra época, com álbuns novos, entende? Sim. Que ainda estão aí na cena. De anos 90, o primeiro álbum do Curumim de 2002, o da Cell também, sabe? São lá do início dos anos 2000, Nação Zumbi é do início dos anos 90. Eu peguei mais pra metade agora do 2005 isso, pra cima. Isso, pegou do meio pro fim agora e... Não, o Terno até... Pô, antes de 2010 não tinha o Terno, né, cara? Sim. O Terno é anos 10 total. Totalmente. Então, assim... Cara, tem aí duas, três gerações seguidas de bons artistas aí que vale a pena ouvir no nosso Brasilzão aí, no, na nossa terra do Michel Temer aí. Terra do Michelzinho. Terra do Michelzinho, o famoso país do Michelzinho, ó, conhecido mundialmente como país do Michelzinho. Pelo menos a gente tem música boa. Tem música boa pra compensar a quantidade de lixo que acontece diariamente, né, cara? Pois é, né? Pra compensar o fato que o presidente da CBF nem sabe o que é futebol, né, cara? É um ex cara da ditadura. Sim. O cara nem sabe o que tá dizendo. É incrível as coletivas assim dele. Assim como a gente consegue fazer um programa só de música brasileira, a gente pode fazer um programa só de cagada brasileira. Só de barrigadas do Brasil. Dá pra fazer, sem dúvida. É foda, né? Vamos enumerar aí as barrigadas do último mês aí, que a gente faz um programa inteiro sobre barrigadas. Esse cara, esse presidente do CBF aí, cara, pô, vai coletivo esse louco aí, tu não acredita que isso aí é um cara presidindo aí uma confederação importante. Importante apelido ainda. É, sei lá, é o nosso Brasil aí, vamos ficar no som que ainda há felicidade no som. Pois é. Paciência, né, cara? A terra do Michel Temer um dia há de melhorar. Se depender da música, a gente tá salvo, cara. E isso que a gente escolheu artistas bem voltados pra música internacional também, né? Sim. Porque se pegasse uma coisa mais de raiz, sim, Ia ser um programa interessante também. Pois é, a gente não pegou nada muito... A gente não pegou um samba de raiz, assim, uma coisa... A velha guarda em peso. É, não, foi só meio rock, meio guitarra. Foi só meio nosso gosto, né? É, isso mesmo, querendo ou não, é o nosso gosto, né, cara? Se tu pegar o Curumim, a Céu, esse som aí, tu vai ver que fecha muito com o som que eu já botei nas minhas playlists. De batida eletrônica, pois é. Sabe? É nessa linha aí, mais ou menos, que é o som que a gente curte. Foi bom a gente começar a trazer agora essas playlists pro site também, que a gente sempre tá, eu pelo menos sempre tô fazendo playlist lá no Spotify, e agora no site pro pessoal ouvir também. Pois é, se tá fazendo playlist, então tem que postar, né, meu garoto? É, quem tiver uma playlist boa aí também, manda pra gente. É, quem sabe manda aí, vamos ver o que acontece. A gente começa a divulgar playlists alheias. Pô, seria show de bola. Exatamente. Vamos fazer, vamos abrir. Vamos ver se alguém realmente escuta até esse ponto do programa. Pois é. Se alguém. Ó, vou fazer um teste. Se alguém está ouvindo esse ponto do programa, por favor, comente. Diga, eu ouvi. Só isso. Escreve um comentário escrito assim, ó. Eu ouvi. Eu ouvi. Vamos fazer esse teste, vamos ver se vai dar certo. Boa. Quem quiser fazer o teste aí, vai ser muito legal, eu vou adorar. É, mas se quiser continuar só ouvindo, já tá de bom tamanho. Não, não, não. Estamos aceitando. Não estamos aceitando. Tem que escrever, eu ouvi. Faz esse favor. Ah, tô brincando, né? Determinando. Tô brincando, gente. Tá? Não tô, não. Não, tô brincando e... É isso aí, cara, hoje a gente tá tão fraco nisso aí, que a gente até esqueceu de falar. Ah, é. Segue no Twitter, a gente esqueceu disso aí, cara. A gente tá realmente falando sozinho, tá ligado? A gente tá realmente falando sozinho. A gente esqueceu do nosso não-marketing. Cara, esses dias eu olhei e eu não sei, a gente tem que divulgar melhor esse troço aí de seguir e tal. Então sigam aí o nosso feed e sigam no Twitter. Em breve acho que a gente vai conseguir Em breve, talvez a gente consiga entrar na iTunes, cara, mas tá um perrengue, cara. Tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Eu vou dizer, sou brasileiro, não desisto nunca, cara. Mas que tá difícil, tá. Vou confessar pra vocês. Se alguém da audiência aí, das duas pessoas que nos ouvem aí, entende de iTunes, de colocar o podcast no iTunes, já nos dá um toque. Por favor. Nos chama ali no Twitter, me chama no Twitter e me ajuda, cara. Porque tá difícil. Juro pra vocês, tá muito difícil. Se desse, obviamente já teria posto antes, porque nosso objetivo é estar no iTunes e Sim. aumentar a nossa audiência aí, né? Ser ouvido por mais pessoas, mas tá bem Apesar difícil. Apesar de estar crescendo agora, nessa última semana deu um pulo bem grande nas escutadas, nos minutos escutados. Verdade, mas ainda assim falta. Ainda estamos na Falta o iTunes. Tá? E se alguém aí souber como é que mexe no iTunes, nos ajuda aí, pode me chamar que a gente tenta, porque o feed não tá pareando com o iTunes. Boa. Breve resumo do problema é esse, tá? O feed não tá pareando com o iTunes, ele não tá pescando as informações. Enfim, é isso aí. Eu estou bem contente com o som de hoje, cara. Acho que a gente tocou sons bem legais. Cara. Sons legais, brasileiros, made in Brasil. Novos, antigos. Né? Antigos. Novos, antigos, mais ou menos novos, mais ou menos antigos. E todos de altíssima qualidade, classe A. Eu diria o China, que era apresentador da MTV. Sim. Som classe A. Então é isso aí, boa noite João, boa noite pessoal, e é isso aí, valeu, até a próxima, até o episódio 8.